las nalgas de mandarín. A história que vos vou contar hoje começa com vocês em casa a verem o Rei do Gado. Sim. Um rerun. Imagina, estamos em 2016 e há uma televisão que está a passar o Rei do Gado e vocês estão a ver, a comer amendoins e a ver o Rei do Gado. E engasgam-se. Começam a sufocar. Vamos explicar para os nossos ouvintes mais... Explicar para os nossos ouvintes mais... Okay. O que é o Rei do Gado? O Rei do Gado é... Além de ser um título português de um filme pornográfico, é também uma novela brasileira. É um proxeneta que trabalha na Baixa de Setúbal. Ok, então vocês estão a ver o filme, a novela. É António Fagundes, é, exatamente. E engasgam-se e começam a sufocar. Pá, estão sozinhos em casa, a vossa mulher não está, foi falar com o advogado por causa do divórcio, por causa daquele incidente com a paralítica. Pá, e vocês começam a ver a vida a passar à frente dos olhos, só merda, só canalhices, egoísmo, cenas parvas da vossa parte, ainda não começaram a viver, vão para a rua a correr em pânico, a tentar a manobra da Heimlich a vocês próprios, ninguém vos toca porque vocês são as brada-merdas. Entretanto vem um autocarro na tua direção, desgovernado e sem travões, tipo speed, e quando estás prestes a ser atropelado cais no chão e cospes o amendoim, e o autocarro passa-te por cima. Pá, tu levantas-te todo contente, sobreviveste, mas depois olhas para baixo e tens uma garrafa espetada no baço. Vais para casa, vais para casa a correr para estancar o sangue. Epá, e ficas aliviado, pronto, conseguiste tudo, sentas-te para cagar e és mordido por uma cobra. Que sai da cena. Em casa. Entras em pânico, vais telefonar para os bombeiros, o caraco, só que não há cobras venenosas em Portugal. Okay. E sentes-te parvo. Sentas-te outra vez no sofá para ver o sítio do pica-pau amarelo e uma sobrecarga elétrica faz-te explodir a televisão e espetas um vidro no olho. E quando tentas tirar o vidro que está no olho, espetas o vidro no outro olho. Opa, vais outra vez para a rua, aflito, a chorar. Eu tenho medo quando chegar à parte cego, do cu, vá. Ceguinho de todo. Opa, e quando alguém está a chegar para o pé de ti para perguntar o que é que tu tens, tu és atingido por 190 kg de merda congelada que caíram da Estação Espacial Europeia e morres. Morres e depois abres os olhos e estás a falar com os senhores que gerem a nossa simulação. E os gajos dizem-te assim: bom, a sua vida acabou e agora você pode vê-la aqui, sentado num cinema, pode ver a sua vida toda novamente. Prefere ver a sua vida como ela foi, não é? Fraquita, com altos e baixos, com aquela carga emocional pouco faustosa, ou preferes ver uma reencenação da tua vida, mas super luxuosa, com o Leonardo Cohen, com o Leonardo DiCaprio a fazer o teu papel, cheio de acontecimentos memoráveis, pá, aquela cena de Hollywood, mas a PG-13, ou seja, sem sexo, nem badalho que isso. O que é que vocês preferiam? Como é que vocês preferiam ver a vossa vida no além? A vida tal como é essa cena do Rei do Gásio? É a tua morte. Tudo o que eu tenho a dizer é isto. Isto é o Senhor dos Anéis, não é? Puseram no genérico do Senhor dos Anéis. Isso tem muito bem. O que eu vi foi no genérico do Game of Thrones. Exatamente. É uma merda. Pronto, é o que basicamente é o que sim, morreram. Resumo lá essa merda, que eu estava muito atento a esses pormenores todos e depois é que eu ia por não perceber. Pois, eu estava aí a tentar perceber porque é que estava isso fazendo, não tem nada a ver com o outro. Eu pensei que ia haver pormenores que um gajo depois tinha que ligar. Pensavas que aquilo que eu ia dizer era importante. Mas bem, olha, toda essa história da morte basicamente é o final do filme. É o final do filme, essa parte. Exato. É uma parte boa. Acaba com um bang. Exatamente. Pá, mas olha, eu acho que eu ia para a adaptação. Ah, uma pergunta. Só eu é que iria ver o filme ou seria a exibição? Não, é só tu. É tu. Pronto, basicamente depois no fim vais lá para cima e és um ser só de luz, não é? É pá, então eu gostava de ver a adaptação, sim, então, mas a vida vivia eu, porque é que ia querer estar a rever tudo? Pá, porque ao menos via de outra maneira. Na terceira pessoa, não é? Porque quando estás na tua pessoa, pensas que está tudo a correr bem, pensas que és bonito, pensas que és esperto, depois vais ver no filme e afinal, não. não é? Mas isso também era escusado, pá, assim, então eu queria ver uma coisa mais glamourosa, não é? E na adaptação, pronto, eu, Leonardo DiCaprio, isso é o meu papel, não me interessa para nada, pode ser um gajo qualquer, mas e as gajas, pode ser uma gaja também, não, eu quero saber se não podia escolher, por exemplo, a minha mulher ser Eva Mendes ou uma coisa qualquer, se for aí eu escolho já a adaptação. Não, pá, não sei, eu não sei qual é, sabes que as mulheres normalmente são deixadas em segundo plano em Hollywood, só se fala aqui do personagem principal masculino, que é o Leonardo DiCaprio, é a única coisa que sabes. Epá, mas é um problema importante. Se eu puder escolher a Eva Green ou a Eva Mendes, qualquer coisa, eu mesmo a PG-13 com aquelas cenas que os lençóis tapam as maminhas e tal, eu não me importo. Pode ser a gorda do Ghostbuster. Epá, o que é que diz que eu não fico melhor servido? A fazer os papéis todos. A brincar com as bolas. Eu vou para a adaptação. Até para ser qualquer coisa diferente, porque o resto eu já tinha vivido, já sabia como é que era, né? Ao menos a adaptação para... Opa, é só por causa da parte emocional, não é? Porque na outra vez, pela última vez, a tua família e tal. E eu vias a tua família e era tipo... Os três, e ia pela última vez levar com um monte de merda na cabeça e ser atropelado e o caralho. Só sobrava um pé, esqueci-me de dizer isso. Só sobra um pé. Eu também ia para a adaptação. Sim, senhor. Okay, pronto, não, eu vou para a adaptação. Ninguém quer adaptação. Ninguém quer ver, ninguém se quer confrontar com os vossos verdadeiros eus, não é? É isso? Não, é isso mesmo. É isso. Okay. Então, hoje vamos falar de remakes. E porquê? Porque foi anunciado agora um remake do Death Wish. Já ouvi falar com o Bruce Willis, não é? Vai ser bom, não é? Vai ser espetacular. Tem tudo para ser bom. Eles até são parecidos, Charles Bronson com o Bruce Willis, são parecidos de tudo. É a cara de um... Tirando o cabelo. Exato, e o bigode. E o bigode. Há um problema com os remakes, que me acontece sempre, e nomeadamente agora com os Ghostbusters estão a chegar, que é, tu quando há um remake que aparece, que te vem violar um sonho de infância, tu hoje em dia, o politicamente correto não permite que tu digas mal do filme. Porque diziam, és uma merda, o filme se calhar é bom, tem calma, vai ser fixe, já estás a falar, já estás a levar isto de modo um bocado negativo. Pá, mas o certo é que depois isso verifica sempre aquilo que a gente pensava no início. E é então, eu já passei por isso várias vezes, até em alguns exemplos que vos vou dar. E eu vou-vos dar aqui uns exemplos e quero saber a vossa opinião em relação aos remakes. E vamos começar pelo Karate Kid, o novo, que é o... Sim. Eu confesso que eu gostei desse remake. Não toquei nele. Achei competente, principalmente por também desenvolverem ali qualquer coisa do Jackie Chan, em que no outro não estava tão implícito. E neste remake põe o Jackie Chan ali com um peso em cima da tragédia que lhe aconteceu. E não é um remake às claras, aquilo muda aqui, muda ali. Acho que foi um remake competente. Por isso, eu nesse aí estou fora. Eu não gostei, detestei esse. Pois. Até prefiro o da gaja. Não. Adoro, lava tudo a gaja. Até prefiro o da gaja. Também prefiro o da gaja. Quer dizer, eu não vi este, né? Mas imagino que também prefiro o da gaja. Eu vi um bocadinho só na televisão, mas não. Mas sabes, mas estás a ver, isto é um exemplo daquelas coisas. Por exemplo, o Edgar, tu viste, achaste que é um bom filme, mas se calhar não tem nada em comum com o Karate Kid, que o gajo não tem nem sequer Karate, não é? É Kung Fu. Ou seja, os gajos aproveitam-se dos nomes para sacar dinheiro, para impulsionar o filme. A minha questão é como é que vocês tiveram coragem de ver isso. Eu, quando é remakes desses filmes que eu adoro, eu nem toco nisso. Opa, mas, por nem exemplo, o meu próximo exemplo, vi que o Robocop... E esse é terrível. Também vi, por acaso, não devia ter visto. É uma oportunidade desperdiçada. Até o Carlos diz acabar de dizer. É verdade. Eu nunca vejo essa merda. Nunca vejo essa merda. Esse vi. Não, vi porque era do realizador brasileiro que eu estava com altas expectativas. Exatamente. É mau, pá. O gajo foi Foi engolido por Hollywood completamente. São sempre, desculpa sempre que eles dão também. Até e o Total Recall? Péssimo. Não vi, não toquei. Está ao nível do Robocop, horrível, terrível. Foi pior ainda. Pior que o Robocop. Muito. Tinha uma razão que eu estava inquieto para ver, que era a Kate Beckinsale. Por trás, não é? Essa gaja por sim, trás. Sim, queria ver por trás, pela frente, mas depois não tive coragem para tocar. Tive medo que me estragasse a memória do Total Recall que eu tenho, portanto nem toquei nele. E o Conan? O Conan é terrível, o Conan é horrível. É como a Moa, não é? É como a Moa. Já nem lembro. É muito mal também. Mas estás a ver? Não lhe toquei também. É dos tais que diziam, pá, tem calma, se calhar vai ser bom, vai ser espetacular. Não. Não, isto, o foda é que as pessoas dizem sempre assim: mas tu ainda não viste, como é que vais dizer que é mau? Epá, claro que é mau, caralho, um gajo sabe que é mau. Só que ainda não viu, mas sabe. É tipo um cão a falar quatro, não é? Pode ter expectativas em relação a um filme que é um cão a falar e é o quarto, não é? Então e o Star Trek, este novo impulso? Ah, sendo que, atenção, o primeiro que com o Star Trek, Hollywood também tenta fazer aquela coisa do... Não é um remake, é uma sequela, mas é igual ao anterior. É um reboot, é um reboot. Até porque agora não, não, reboot. É, não é reboot, como com o Jurassic World, o novo Mad Max também é desse género, não é? Basicamente, eles dizem que é uma sequela, mas é a mesma história. Não, mas e alguns remakes que fazem, em, por exemplo, o Ghostbusters, é isso, aquilo é uma sequela dos anteriores, em que alguns atores vão aparecer... Só que, pá, é a mesma merda, é a mesma história que já todos vimos e eles tentam desenganar com isso. Mas aí eu levo-te ao Star Wars. Não, mas espera, novo. Mas no Star... Espera, mas no Star Trek eles mudam a linha temporal, fazem essa gracinha. Sim, sim, sim. Pronto, mas depois apanham outra vez com o cano no 2, não é? Sim, pois é o cano falso e não sei o quê. Curiosamente caíram na mesma... Agora o Spock morre neste, imagino que o Spock morre neste e depois ressuscite no fim e o próximo Star Trek será passado em 2018 para buscarem uma baleia. Não, mas o primeiro eu gostei, do segundo já não, mas o primeiro achei. O primeiro também, Também não lhes toquei. Em nenhum? Não, tu, eu já disse, só toquei no Robocop e foi porque era no cinema e era o Padilha, estava com altas expectativas. Mas o Star Wars, falem-me lá do Star Wars, vocês não acham que o Star Wars é um remake? Um reboot? Sim, mas aí já comecei. Mas aí já começamos a... Eu tento defender o filme em certa parte. Eu também gosto do filme. Não, não na totalidade. Só que a saga de Star Wars, aquilo tem quase um esquema estrutural. Em cada trilogia, aquilo é cíclico. Ou seja, o episódio 4, 5 e 6 tem ali muitas parecenças com o episódio 1, 2 e 3 em termos estruturais. E eles estão a fazer o mesmo agora com a nova trilogia. Ou seja, estão sempre a caminhar com esses filmes anteriores em que, pronto, tudo joga ali à volta, não é? Só que é verdade que mantiveram demasiadas coisas iguais. Eu tenho mais esperança agora nestes filmes que eles vão fazer os tais, quer dizer, tinha até os gajos tinham dito que tiveram que fazer refilmar porque não gostaram. Dá-me a ideia que estão a infantilizar o filme, assim olhando. Exatamente. Filmar a 40%, não é? Pois. Uma merda assim. Então, a cena é que o filme devia estar bom, não é? Pois, exato. Eu tenho a certeza. Pior não vai estar. É, o filme estava bom e os gajos vão fazer aquilo tudo. Não tinha bonecos suficientes para vender. Estou a ver aqui More Toys! Exato. Mas isso foi o que o Jorge Lucas fez nas prequelas. Meteu tudo que era bonecos possíveis e imaginários no ecrã para depois, mais tarde, poder ter um bom leque para vender. Não é? E funcionou. Toda a gente comprou, não? O ecrã está cheio de bonecada sempre, de personagens aos milhares. Bom, sim, aquilo é um orgasmo. Diz. Red Dawn, lembram-se disso? O Despertar Vermelho. Também só vi o original. Não vi o remake também. O remake é uma merda com o Thor. Ah, sim. Só gostei do facto de trocar o chinês pela Coreia do Norte. Pronto, que é capaz de ser ali um. E que tipo, de repente apareceu do nada. Um vilão mais coerente, mais credível, não é? Mais ameaçador. Só que depois é desgraça total. É tudo, é desgraça. Absoluta. Então, e aquele conjunto de remakes de filmes de terror? Nightmare on Elm Street, Friday the 13th. Sexta-feira 13. Terríveis Maniac, tudo. Maniac, Carrie, Halloween, teve remakes? É tudo para teve tudo. Assalto on Precinct 13. Remakes de filmes de terror, o que funcionou foi mais ali o J-Horror, ali aqueles filmes japoneses. E coreanos. Sim. Um filme ao outro até escapavam. Né? Exatamente, aí escapavam. O The Ring e não sei o quê. Sim, são esses. Mas, por exemplo, tu tens aqui o Texas Chainsaw Massacre. Já tem 3 ou 4 reboots, dá-me ideia, não é? Tem. Sim, mas é um filme que vende bem no mercado americano, sempre que eles gostam muito ali no Halloween. Tem o The Vice também, remake. Eu tenho duas teorias sobre os remakes. Para mim, só há duas hipóteses dos remakes serem bons. Um é quando tem um intervalo temporal muito grande entre eles. Ou seja, tu consegues acrescentar. Quanto é um intervalo temporal? Epá, é um intervalo temporal que seja suficiente para tu conseguires acrescentar tecnologicamente algo ao filme. Eu dou dois ou três exemplos para os mim. Os melhores que aconteceram foi dos anos 50 para os anos 80. Tipo o The Thing, não é? Que é talvez sim, um sim, mas remake. Eu dou dois. The Fly. Só que se tu fores a pensar, atualmente, mas, então, deixa-me dizer os filmes todos, dos anos 80 é que estão nessa época temporal. Certo, mas tu tens, por exemplo, a Guerra dos Mundos também foi de 2000 e de poucos, né? E também tinha sido de 50 anos antes. Mas o Guerra dos Mundos e tu acrescentaste diferente. Anos. Está bem, mas eu vou dizer, quando livro, tens... é? Pronto, mas quando tu tens esse intervalo temporal em que tu acrescentas algo aos filmes, ou seja, consegues fazer tecnologicamente algo diferente com os filmes, eu acho que os remakes são bem feitos. O Scarface também foi 40 ou 50 anos depois também do original. E estão a pensar a fazer um terceiro. Pois, nem quero saber, acho que neste momento não justifica tu fazeres nada diferente. Mas, por exemplo, olha, os Ocean Eleven, acho que foram os filmes que, passando dos anos 60, acho que era dos anos 60, para os anos 2000, acrescentaram ali coisas novas com os casinos, com as tecnologias novas, com os cofres, etc. Acho que são coisas que funcionam bem quando têm uma diferença temporal em que tu consegues acrescentar algo mesmo diferente ao filme. Quando é filmes que são feitos 10 anos depois, etc., que tu não mudas quase nada, né? Acho que não faz sentido nenhum. Eu nem toco neles, é muito raro tocar por acaso. Está a falar do Robocop e eu toquei no gajo. O melhor exemplo desse é o Piranha 3D. Que é que adoro esse filme. Não me lembro bem da história, mas é um filme espetacular. É, a nível de mamas é espetacular. O 3D, sim, e trouxe muita coisa nova, não é? O 3 e o 3DD. Qual é que é aquele que a piranha sai do pipi? É o segundo, o 3DD. É o segundo, adoro. É a minha cena favorita, aquela com uma gajo, atriz de porno, caralho, é um sonho. E há aquilo, vale tudo, meu. O filme é bom, é. E tem o Mitch. É. Pois, mas sabe, vale por isso. É. Se o levassem a sério, nada disso acontecia, é um carregão. Mas também que é tipo piranhas assassinas numa piscina, é tipo... Yeah. Mas sabem que o Sexta-feira 13 vai haver um novo reboot para 2018. Pois vai. Make. Vai começar outra vez. Mas eu percebo esse, na hora, tento numa perspectiva económica e financeira, e se tu fores ver esses filmes, rendem sempre dinheiro como o diabo, porque vão estrear sempre ali na altura do Halloween e daquelas alturas lá com os Estados Unidos, que os gajos fazem sessões e sessões de terror aos pontapés nos cinemas, e isso rende sempre dinheiro. Tu vais ver esses remakes todos, esses reboots, etc., Sextas-feiras 13 e Halloween e essas porras todas, e são sempre filmes que enchem salas de cinema nos Estados Unidos aos pontapés. E portanto, enquanto continuarem a encher e a dar dinheiro, os gajos vão continuar a fazer. Não temos. Sim, sendo que o orçamento é sempre baixo, não é? Sim, não é sempre baixo. Se 10 milhões fizerem 50, já têm para. Eles precisam, sempre ter pai, 3 ou 4 filmes para estrear na altura do Halloween. E portanto, os gajos fazem. E fica-te muito mais barato. Fica-te muito mais barato comprares uma marca conhecida que é o original, sim, sim, do que fazer, claro, se calhar, o marketing, não é? Porque já está meio. Claro, as pessoas. Exatamente. Também o pessoal para ir ao cinema já, sabe que é um filme de terror, sabe qual é o género e mete-se lá. Mas depois tens, por exemplo, o Poltergeist novo, eu não vi o Poltergeist novo. O novo, e não o Poltergeist novo é para maiores de 13. Pois, e depois dá esse problema também. Não vi, né? Também. Eu vi, mas basicamente não traz nada de novo. Até mesmo em termos de efeitos visuais, o original tem talvez tem mais de 30 anos e não se vê diferença nenhuma. Eu até prefiro o original, que é ali tudo muito mais animatrónica e tudo muito mais cru. Sim, claro. O remake, é tudo muito plástico. E pronto, aquilo, ou seja, é um daqueles que podiam esperar talvez mais de 10 ou 15 anos para fazer. Mas tens, por exemplo, um que é a semelhança daquele Vanilla Sky, que é um remake do Abre los Ojos, plano a plano, não é? O filme é plano a plano. Bem dito, Pedro. É completamente. Só muda a cidade. É qual? É o Psycho? É o Psycho? O Psycho. Não, sim. É o Psycho. Era isso que eu ia falar. O Psycho é exatamente plano a plano o original. Quer dizer, nem sequer se fez aqui uma adaptação. Isso é doentio, é. Mas o Gus Van Sant admitiu isso, que é mesmo só. Baixote, esse remake do Psycho é com o Super-Homem, não é? Não, é com o Vince Vaughn e a Ellen DeGeneres. Yeah. Ah, não sei, não vi nada disso. E é com não, é, gajo. Não é Ellen DeGeneres, é a mulher. Anne Ash, sim, a mulher. Uma mulher dela. Mulher dela. Na altura. É. E também tem lá o Aragorn, algures, também, para o meio. Também está lá. Esqueci-me de um outro tipo de remake que também normalmente gosto, por acaso agora só me estou a lembrar de um, mas deve haver mais exemplos. É quando fazem um remake em que. Quer dizer, nem sempre funciona. Se for um filme que um gajo gosta muito, não funciona bem. Mas em que transforma um filme num género completamente diferente, ou seja, num tom completamente diferente. Há um caso para mim que vem-me logo à cabeça, que é o Casino Royale. Tu tens aquela paródia, né, dos anos 60, que tem o Peter Sellers, acho que o Woody Allen. Sim, mas aí isso é bem um filme de James Bond. Pois não tem nada a ver, mas é basicamente um remake completamente que muda completamente mas a história, filme, não é? Esse filme é uma pérola esquecida no tempo, porque esse filme tem valores de produção altíssimos. Tem. O Casino filme... Royale de 67 é um filme. Epá, é uma coisa que o pessoal vê aquilo e pensa: como é que este filme não é mais conhecido? Não é? Yeah. Sim, o Casino Royale tem um elenco do caramba, o de 67. E é realizado, e se não me engano, pelo. Ai, como é que se chama? O gajo realizou. Aquilo. Podem falar que é para depois não ficar aqui tipo, feito parvo. Sim, não, agora vai procurar a internet que a gente fica à espera. Agora vou. Espera aí, IMDb. Nada com. Olha, mas sabes que filmes é que vão ser feitos agora em remakes novos? Com gajos? War Games. O que estás inquieto para ver? O Ghostbusters. Né? War Games, vai ver. War Games. Para ver isso. Sabes que compraram os direitos também do Comando. Epa! What? Ah, pois, mas sabes que o remake do Comando já existe, chama-se Taken, não é? Ah, sim. Ah. Olha, o Lobisomem Americano em Londres vai ser refeito. O... Esse, acho que nunca vi o Lobisomem hoje. Ah, sim, que a sequela, aquele. A sequela já é um remake. Ah. Exatamente, aquilo é a mesma história. Em Paris, não é? É muito mal. E depois tens também, por exemplo, o Jumanji com o The Rock. Sim, vai haver o Jumanji? Com o The Rock, sim. Eu adoro o Jumanji. Mas aí acho que devem trocar o género completamente. Vai deixar de ser aquelas fantasias com alguma comédia infantil para passar a ser daqueles mega blockbusters em que tu... Tipo o San Andreas. Para aparecer algum Transformer pelo meio e tudo isso. Será? Provavelmente, o Goosebumps é um bocado Jumanji, não era? Agora o... Sim, é um bocado. Sim, sim. É merda, não é? É a mesma coisa, os livros vêm dentro dos livros. Olha, não choraste nisso? Não, chorei não. Porque perdi tempo a mais. O Porky vai ter? O Porky vai já ter. Já teve, era o American Pie. Ah, pois, por exemplo. Mas pronto, cada geração tem que ter o seu Porky's, não é? Mas é que este Porky's vai ser para maiores doce, caralho. Este Porky's não vai ter mamas, mano. Vai ser o Leitones. Os Leitones. O Porky's é o Leitones. Olha, pior que isso é a Academia de Polícia. Também vai ter? Vai ter. Ei, eu não faço Bill e Ted, o Bill e Ted do Keanu Reeves. Vai ter. Pá, não, isso é sequela. Não, eles queriam fazer o 3. É para ser um terceiro. Ser filme com os mesmos atores. É? Pois, não sei. Três homens e um bebê? Esse já teve 3 ou 4? Não. Teve 3. Olha o Cliffhanger. Já fizeram um remake, depois teve uma sequela, exatamente. Teve o Cliffhanger do Stallone. O Cliffhanger do Stallone. Vai ser com quem? Com uma gaja? De certeza. E o The Bird? The é Bird com o gajo do Creed. É com o gajo do Bird. O The Bird vai ser com marmotas voadoras. Olha o Momento. O Momento vai ter um remake. Yeah. Mas era série, acho eu, não é? Uma alma. Iam fazer uma série, não, acho eu. Que é mesmo filme. É filme. No momento das notícias, quando anunciaram, era para ser em cinema, em filme. Pois. Isso bateu forte. O American Psycho, que é um filme 2000, não é? Também vai ter um remake. Remake, assim, que é uma nova adaptação, porque isso é de um livro. Então, e Fantastic Four? Passou quanto tempo até aquele aborto que um gajo mamou o ano passado? Eu não vi, ainda não vi. Não vi nunca nenhum. Não viram? Nunca. Ah, eu vi tudo. Obrigado, Edgar. Tudo que é filmes de cómics, já vem bons filmes. Eu vejo tudo. Tudo que é bom e mau, tipo Catwoman, papai tudo. Catwoman vê-se bem. Catwoman é boa. Também não vi. Nem que seja pela tensão lésbica, no fim. Sim. Sim. E a gaja tem a cara de pedra, cara. É o melhor de sempre. Exato. É um creme, o caralho. Todas as decisões erradas foram tomadas. Há um VHS muito bom sobre isso. Sim. Epá, pronto, era isso que eu tinha para vocês hoje. Mas o que é que tu achas agora desta nova tendência de remakes com gajas? Achas que é para um gajo ficar preocupado ou não? Opa, eu acho que é assim, isto, sabes que o problema é que depois mistura-se aqui também um bocado a política, não é? Uhum. Que a malta está a achar mal, que seja, mas por exemplo, tu não tens lógica nenhuma, tu tens personagens que foram feitos por homens, construídos psicologicamente para serem homens, que um homem é diferente de uma mulher, não é só pela pilinha, mas pela própria psique, e metes uma mulher a fazer aquilo. É. Exato, como piadas... acontece com o James Bond, que é impor o James Bond como uma mulher. Não tem lógica. A realidade é completamente diferente. Não. Faça não um ser. Novo personagem. Tipo, havia aquele filme com a Angelina Jolie, o Salt. O Salt, sim. Ah, porque é que não fizeram sequelas disso? Foi um sucesso de bilheteira. O filme é bom, não é? Pronto, é um filme de espionagem que se papa bem. Que tivessem feito sequelas e faziam um personagem que desse para desenvolver por ali. Em vez de estar aí agora a falar, ah, tem que haver o James Bond. Ah, está a ver. Sugar. Mas é que tu não podes, Edgar, tu não podes dizer isso publicamente, porque aparece um gajo a dizer que tu és machista e és misógino. Eu não sou contra filmes em que as mulheres sejam personagem principal. Venham mais filmes. Pois, não, mas, só que não podem fazer é de homem. Com bom decote. Ah, mas isso revete tudo à parte do remake. Não já estou a ver o Dredd com uma gaja. Todo tipo de remakes, não é? Tem a ver com o fundamento de Hollywood. Não fazem filmes originais. É o que se arranja. Pronto, olha, aí em Portugal não há. Ah, em Portugal. Remakes? Portugal, aqueles daquele gajo do Venta à Bolha. Vem o novo. O Nuno Marco disse que está muito bom porque entra lá, não é? E epá, vou desligar, meu. Se começar a falar disso, vou-me embora. Então não te vou relembrar que o Pedro preferiu ser enrabado pelo Dredd num desafio qualquer. Enquanto o Dredd gritava I am the law. É só pronto para relembrar assim episódios não passados. Não sei se teria sido enrabado, não sei. Está bem, então mas tu investiste no filme, Edgar, foi isso? Meteste dinheiro nas ações? Não, digamos que só vi o Pátio das Cantigas. E gostaste? E não paguei para o ver, mas a tragédia foi tal que jurei não ver os outros filmes. Pá, nem em casa, provavelmente. Eu não os vi. Estamos despachados. Temos que ir embora.